Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar essa sequência harmônica aqui. Vamos aplicar aquele ritmo do bossa nova, né? Da bossa nova. Fica um pouco mais tranquilo. Aqui nessa sequência, eu fiz duas sequências aqui. Uma sequência tá na tonalidade Dó maior, né? Uma sequência eu fiz 2-5-1 e depois a segunda sequência 6-2-5-1. Na verdade, como está explicado aí no texto, é o seguinte. Os músicos profissionais, eles não conversam entre si, não se comunicam entre si através de nome, de acorde, nada disso. Eles se comunicam através de graus da escala. No caso aqui, 2-5-1 em Dó maior, eu já sei que é o Ré menor com sétima, o Sol maior com sétima menor e o Dó com sétima maior. 6-2-5-1, eu sei que é o Lá menor com sétima, o Ré menor com sétima, o Sol maior com sétima menor. E o Dó com sétima maior. Então vou montar aqui, vamos fazer o 2-5-1 e tocando o ritmo de bossa nova. Então eu vou montar esse acorde aqui, né, e vou tocar o ritmo da bossa nova. Que é o 2, né? Agora o 5, que é o Sol com sétima. Termino Dó, depois Ré 7, Ré menor com sétima, né? Sol com sétima, Sol maior com sétima e o Dó com sétima maior. Aqui repete o baixo, né, de cada acorde, o tempo todo tô repetindo o baixo. Então, essa sequência é interessante que repita várias e várias vezes, cantando o nome de cada acorde, né, para poder educar o ouvido. Ré menor com sétima, Ré. Não precisa cantar a altura no primeiro momento, só canta o nome do acorde, né? Ré, Sol. Bom, pessoal, essa foi a sequência 2-5-1. Agora vamos passar para a sequência 6-2-5-1. Lá menor com sétima menor, Ré menor com sétima menor e Sol maior com sétima menor e Dó maior com sétima maior. Na tonalidade de Dó maior, né? Então vamos lá. O Lá menor com sétima, o Ré menor com sétima. O Sol maior com sétima menor e o Dó com sétima maior, né? Então vai ficar assim: 6, 2, 5 e 1. 6, 2, 5. Bom, essa foi a sequência 251. Agora, pessoal, é o seguinte, vocês não têm noção, quer dizer, aqueles que estão iniciando agora, né? Os profissionais já sabem disso. Mas para quem está iniciando, tem noção do quanto essas duas sequências são aplicadas em acompanhamento musicais para fazer a harmonização. Muitos usam o 251, o pessoal da improvisação, eles usam demais isso daí. 6251 para fazer acompanhamento também. É muito interessante, o pessoal usa muito. Nós estamos usando aqui na tonalidade de Dó maior. E você tocando todas as cordas presas, fica fácil para transportar depois. Tipo, se eu quero ir para tonalidade, eu estou em Dó, se eu quero ir para Ré, é só seguir o 251 em Ré. Se eu vou para lá, o 251 também. Se eu pego a sequência 6251, em Ré é a mesma coisa, vai ser 6251. E assim sucessivamente. Por isso que a gente conversa através de graus e não de acorde, né? Porque se eu falar assim, olha, é Ré menor. Bom, mas Ré menor tem Ré menor tem Dó maior, Ré menor tem em Fá. Então, em várias tonalidades tem um Ré menor. Aí a pessoa fica meio que perdida, mas se eu disser, segundo grau em Dó maior. Pronto, eu só falei a tonalidade. Segundo grau. É 2,5 em Dó maior, melhor dizendo. 2,5 em Dó maior. Todo mundo já vai saber que é o Ré menor com sétima, o Sol com sétima e o Dó com sétima. Outra situação. 6,2,5 em Dó maior. Eu falei 6,2,5 em Dó maior, né? Eu só dei a tonalidade no final. Então, o 6 a pessoa já sabe que é o Lá menor. O 2 a pessoa já sabe que é o Ré menor, o 5, o Sol e o 1 é o Dó maior. Então fica fácil. Se eu quero 6, 2, 5 em Mi, é a mesma coisa. Né? É só dominar aí a sequência harmônica de cada tonalidade. O que a gente vai fazer mais para frente em todas as tonalidades. Mas aprendendo esse básico aqui já vai ajudar demais. Tá bom, pessoal? Então por hoje, nessa aula de hoje, ficando por aqui e até a próxima. Mais uma vez, peço desculpa aí caso não tenha ficado boa a gravação. Geralmente não fica porque a gravação aqui é um pouco complicada para gravar, mas não posso deixar vocês sem conteúdo, ok? Que é o mais importante, né? O conteúdo e que dê para a pessoa entender também. Um grande abraço e sucesso a todos vocês.